fé posso ver um homem que acabou de chegar, com o rosto reluzente, com roupa resplandecente. A sua glória já está neste lugar. E agora ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Está tocando em vidas, vai tocar em você. Este homem que chegou aqui neste lugar tem muito poder. Está tocando em vidas, vai tocar em você. Este homem que chegou aqui neste lugar tem muito poder. Vai tocando agora, Jesus, vai tocando agora. Derrama poder, manifeste a sua glória aqui neste lugar. Vai tocando agora, Jesus, vai tocando agora. Derrama poder, manifesta a sua glória aqui neste lugar. Onde Jesus passa, algo sempre acontece. A igreja celebra, fala em mistério e o fogo desce. Onde Jesus passa, algo sempre acontece. A igreja celebra, fala em mistério e o fogo desce. Vai tocando agora, Jesus, vai tocando agora. Derrama poder, manifesta a sua glória aqui neste lugar. Vai tocando agora, Jesus, vai tocando agora. Derrama poder, manifesta a sua glória aqui neste lugar. Onde Jesus toca, algo sempre acontece. A igreja se alegra, o mal desaparece, a glória permanece. Onde Jesus toca, algo sempre acontece. A igreja se alegra, o mal desaparece, a glória permanece. Vai tocando agora, Jesus, vai tocando agora. Derrama poder, manifesta a sua glória aqui neste lugar. Vai tocando agora, Jesus, vai tocando agora. Derrama poder, manifesta a sua glória aqui neste lugar. Derrama poder, manifesta a sua glória aqui neste lugar. Aqui neste lugar.